Conhecemos a graça das igrejas da Macedônia. Em tribulação, um gozo puro. Na pobreza, generosidade em honra. Por amor, ele se fez pobre, riquezas em nosso coração, generosos na sua obra, unidos na sua missão. Prontidão em dar o que temos, em amor, com sinceridade, assim como Cristo nos amou, vivemos na sua verdade. Por amor, ele se fez pobre, riquezas em nosso coração, generosos na sua obra, unidos na sua missão. Graça que flui em abundância, em igualdade, vamos amar. O que colhemos não é só nosso, é tempo de compartilhar. Por amor, ele se fez pobre, riquezas em nosso coração, generosos na sua obra, unidos na sua missão. Português e worship, acústico e bitocra, piano, sepindo e dos bepini.